Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, cumprindo esse papel. E no programa de hoje teremos o nosso Grandes Encontros, mais um belíssimo encontro para você e muita coisa legal. Ainda não temos e-mail, quero lembrar mais uma vez que aquele e-mail divulgado no programa passado não está valendo também. Isso, nossas empresas, né, de internet, empresas, enfim, telefonia, no Brasil, uma coisa louca. Então, não está valendo. Brevemente estaremos aqui divulgando um novo e-mail para o seu contato com o programa, ok? Vamos abrir então a parte musical do nosso encontro de hoje, ouvindo Cartola, do Candeia. Preciso me encontrar. Assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Vida, não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, precisa. Vou por aí a procurar. Vida, não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Sorrir pra não chorar. Ouvimos com Cartola, do Candeia, relembrando aí o Cartola, Preciso Me Encontrar, música que recebeu uma gravação muito bonita também, da Marisa Monte. E agora atendendo ao Orivaldo, porque atrasado, né, Orivaldo? Demorou um pouquinho, mas saiu. Ele quer ouvir com Boca Livre, Mistérios. A composição é da Joyce e do Maurício Maestri. Um fogo queimou dentro de mim, que não tem mais jeito de se apagar. Nem mesmo com toda a água do mar, preciso aprender os mistérios do fogo pra te incendiar. Um rio passou dentro de mim, que eu não tive jeito de atravessar. Mistérios do rio pra te navegar. Ouvimos então com Boca Livre a música do Maurício Maestro e da Joyce, Mistérios. Esse foi o pedido do Orivaldo. Ok? Então participe também com a gente. Brevemente mandarei o caminho para isso. Nosso novo e-mail no próximo programa a gente estará divulgando aqui. Vamos na sequência ouvir a Eliette Negreiros. Eliette Negreiros é uma cantora também pouquíssimo conhecida. E é aquilo que eu falo, cantor de qualidade, não tem divulgação, não tem mídia, infelizmente. Mas está aqui para isso. Vamos ouvir então com a Eliette Negreiros, Verde, composição da Leila Pinheiro. Essa composição da Leila Pinheiro participou do festival da, se eu não me engano, MPB Shell de 82. por mim já deve saber do riso no fim de tanto sofrer que eu não desisti das minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração, um foco de luz seduz a razão. De repente a visão da esperança. Esse sonhador aprendiz de tanto suor ser feliz num gesto de amor. Meu país acendeu a cor. Veja as mãos de perto ver de novo um lugar, ver adiante, sede de navegar, verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração, verde as mar. De novo um lugar, ver adiante, sede de navegar, verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Ouvimos com a Eliete Negreiros, da Leila Pinheiro Verde. Vamos relembrar agora João Nogueira, também outro grande sambista e um grande intérprete, na verdade, porque o grande intérprete, o João Nogueira se notabilizou assim, né? Ele se conhecido como sambista. Mas, na verdade, o João Nogueira cantava qualquer estilo de música muito bem. Essa é uma qualidade de um bom intérprete. Vamos ouvir então, na voz do João Nogueira, de Cláudio Jorge e dele, João Nogueira, Chorando Pelos Dedos. Esse é um exemplo de música, de canção, né, que o João Nogueira interpreta maravilhosamente bem. Thank you. ali o homem, como ele está chorando, chorando pelos dedos, lágrimas do som de um bandolim. Chore, homem, para espantar seus medos, que lá vem um tempo bom de ir a caminhar sob o luar de violões, ir a cantar, a dedilhar, pra festejar os tempos bons, poder viver, sorrir, amar, curtir, carpir, pra prosseguir, mesmo assim chorar. Chore, homem, para espantar seus medos, e lá vem um tempo bom de ir a caminhar sob o luar de violões, ir a cantar, a dedilhar, pra festejar os tempos bons, poder viver, sorrir, amar, curtir, carpir, pra prosseguir, mesmo assim chorar. Olhem o homem, como ele está chorando, chorando pelos dedos, lágrimas do som de um bandolim. Para espantar seus medos, e lá vem. Ouvimos com o João Nogueira, Chorando pelos Dedos, do João Nogueira e do Cláudio Jorge. Agora vamos relembrar também um conjunto na época do boom do rock brasileiro nos 80. Apareceram vários conjuntos, né, chamado pop rock, o rock brasileiro, enfim. E entre esses tantos conjuntos que apareceram, muitos, a maioria, digamos assim, já sumiu, surgiu a Blitz, né, um conjunto um repertório realmente um tanto engraçado, até umas letras engraçadas e tal. Vamos ouvir então, relembrando a Blitz, Você Não Soube Me Amar. A composição é do Guto, Zeca Mendigo, Ricardo Barreto e Evandro Mesquita, que era, né, o líder do conjunto. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso. E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade, que felicidade, que felicidade. Você convida ela pra sentar. Muito obrigada. Garçom, uma cerveja. Só tem choro. Desce dois. Desce mais. Amor, deixa uma porção de batata frita. Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá blá blá blá blá blá blá blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas realmente. Mas realmente, eu preferia que você estivesse. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. gente se parecia. Gostei de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. No começo tudo era lindo, tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso. Nada, nada, nada, nada. Tava nervoso. O nosso amor é uma orquestra sinfônica. Eu sei. De Guto, Zeca Mendigo, Ricardo Barreto e Evandro Mesquita, ouvimos com a Blitz, Você Não Soube Me Amar. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros de hoje vai trazer encontros de dois grandes cantores da música popular brasileira, Djavan e Olivia Byton. A composição é do Gonzaguinha e a música é Meninos Eu Vi. Um grande amor para viver, um grande amor. Da minha amada, eu vi que todo grande amor ainda é pouco, ainda é nada. Eu vi amores que jamais verei, meninos. Eu vivi vivendo a poesia de verdade. Também vi a cidade incendiada. Eu tive medo. Eu vi a escuridão. Eu vi o que não quis. Amei mais do que pude. Eu fiquei cego de paixão. E acho que enfim eu vi um homem ser feliz. Amei mais do que pude. Eu fiquei cego de paixão. E acho que enfim eu vi um homem ser feliz. Ah, juro que um dia eu vi um feliz. amor evaporando pelos céus da Guanabara. Amores de mortal verão, meninas como eu vi, vivendo a poesia de verdade. Eu vi uma cidade enfeitiçada e tive medo. Eu vi um coração olhando meu país. Amei mais do que pude, eu fiquei cego de paixão. E acho que enfim eu vi um homem ser feliz. Amei mais do que pude, eu fiquei cego de paixão. E acho que enfim eu vi um homem ser feliz. Ser feliz. Ouvimos então nos nossos grandes encontros de hoje o Djavan e a Olivia Byton cantando do Gonzaguinha, Meninos Eu Vi. Vamos na sequência do programa ouvir agora com o grupo Imperiais do Ritmo. Esse grupo tem certeza que pouca gente conhece, não foi um grupo muito executado, muito tocado, mas é legal, vale a pena, eu acho que é interessante, é um grupo bom de samba. Eles vão cantar do Jorge Ben, Caramba, Galileu na Galileia. Disseram que ele não vinha, olha ele aí. Disseram que ele não vinha, olha ele aí. Ai, ai, caramba. Dizia Galileu na Galileia, malandro que é malandro não bobeia. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Diziam também que a terra era quadrada, mas ficou provado que a terra é redonda, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Quem ama quer casa, quem quer casa quer criança, quem quer criança quer jardim, quem quer jardim quer flor. E como já dizia Galileu, isso é que é amor. E como já dizia Galileu, isso é que é amor. Disseram que ele não vinha, olha ele aí. Disseram que ele não vinha, olha ele aí. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. E como já dizia Galileu na Galileia, malandro que é malandro não bobeia. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. É babuleira. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. A pedida é samba. Ai, ai, caramba. Caramba, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. É isso aí, Ouvimos com Imperiais do Ritmo, do Jorge Ben, Galileu, da Galileia, falei, quando eu chamei a música, na Galileia, mas é da Galileia. Vamos agora, na sequência, ouvir com Leila Pinheiro, Acaso, de Ivan Lins e Abel Silva. Ouvimos com a Leila Pinheiro, do Abel Silva e do Ivan Lins, Acaso. Vamos ouvir agora com a Maria Bethânia, do Noel Rosa, Último Desejo. Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero teu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é o botequim e que eu arruinei tua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Ouvimos com a Maria Bethânia, do Noel Rosa, Último Desejo. Conta a lenda que essa teria sido a última música do Noel Rosa realmente a ter sido gravada. Com ele vivo, aliás, a Aracide Almeida conta que eles chegaram do estúdio, da gravação, e quando voltaram para contar para o Noel Rosa que tinha sido gravada a música, ele tinha acabado de morrer. Na sequência vamos ouvir com a Gal Costa, Lágrimas Negras. A composição é de Jorge Maltner e Nelson Jacobino. Do cortejo, o meu beijo muito forte como aço, meu abraço são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos. Lágrimas negras caem, saem, dói. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco, pendurada na orelha. É o astronauta da saudade, com a boca toda vermelha. Lágrimas negras caem, saem, dó. pedras de moinho que moem, roem, moem. E você, baby, vai, vem. Você, baby, vem, vai, vem. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. São coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, saem, dói. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. De Jorge Maltner e Jorge Jacobina, ouvimos com a Gal Costa, Lágrimas Negras. Vamos ouvir agora com Gonzaguinha, do Milton Nascimento e do Fernando Brandes, O Que Foi Feito de Vera. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar. Falo assim por saber se muito vale o já feito, mas vale o que será. Sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando o que fomos, que nós podemos crescer. de Milton Nascimento e Fernando Brandes, ouvimos o que foi feito de Vera com Gonzaguinha. Mas vamos relembrar a Doris Monteiro, também lá no comecinho da carreira, cantando Nós e o Mar, da famosa dupla da Bossa Nova, Roberto Menescal e Ronaldo Búscolo. Lá se vai mais um dia assim, e a vontade que não tenha fim. Esse sol é viver, é chegar ao fim. Essa onda que cresceu, morreu aos seus pés. Olhar pro céu que é tão bonito, e olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul. Outra onda nasceu, calma cresceu sorrindo. Lá bem-vindo. Lá se vai mais um dia assim, nossa praia que não tem mais fim. Acabou. Vai sumindo uma lua assim, camélia que flutua nua no céu. Que não tenha fim esse sol. É viver, é chegar ao fim. Essa onda que cresceu, morreu aos seus pés. Olhar pro céu que é tão bonito, e olhar pra esse olhar perdido nesse mar azul. Outra onda nasceu, calma cresceu sorrindo. Lá vem vindo. Ouvimos com a Doris Monteiro, do Ronaldo Boscoli e do Roberto Menescal, Nós e o Mar. Essa música também recebeu muitas gravações da Maísa, da Silvia Telles e outros tantos. Vamos ouvir agora também a voz bonita e a bossa desde sempre, que tem a Leni Andrade, né? E aqui uma gravação bem antiga da Leni, ela novinha. Também a voz muito bonita e a bossa, como eu falei, que não é da agora, da Leni Andrade. Ela vai cantar Olhando o Mar e a composição é de Ronaldo Soares e Arthur Verocai. Não vou vendo o mar. Noite vai, o dia vem. Sem você não fica bem. Viver sempre só olhando o mar. Ronaldo Soares e Arthur Verocai, ouvimos com a Leni Andrade, Olhando o Mar. E agora, fechando o nosso encontro dessa semana, vamos ouvir a Nana Caymmi, Deixa Ficar, de Roger Henry e Vera Cordovil. Esse meu pensamento, essa dor, que amanhã talvez eu já não esteja assim. Deixa ficar, isso passa com o tempo e então posso de novo ter a vontade de ser feliz. E posso até querer te olhar e te ver sem rancor, sem mágoas no meu coração. Só abrir o meu peito e te ter novamente. Deixa ficar esse meu pensamento, essa dor, que amanhã talvez eu já não esteja assim. Deixa ficar, isso passa com o tempo e então posso de novo ter a vontade de ser feliz. E posso até querer te olhar e te ver sem rancor, sem mágoas no meu coração. Só abrir o meu peito e te ter. Deixa ficar. Deixa ficar. Isso passa com o tempo e então de novo ter a vontade de ser feliz. E posso até querer te olhar e te ver sem rancor, sem mágoas no meu coração. Só abrir o meu peito e te ter novamente. Deixa ficar. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a sua companhia, a sua presença até agora, curtindo aqui comigo todo esse repertório, todas essas músicas que a gente buscou trazer para você, apresentar para você, né, com carinho. E quero contar com a sua audiência, sua participação no nosso próximo bate-papo musical. Quero convidá-los a divulgar o nosso programa, divulgar a nossa emissora, e não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai. É. Vai. Vai. Aham.